furtar, que o coração se lembre, que o caminho de restituir é o que agrada a ti. Cinco bois por um, a justiça se levante, e que em nosso agir reflitamos o teu ser. Se o sol se pôs sobre a culpa, que a luz nos guie, na sombra do perdão encontramos a verdade. O ladrão que se arrepende restaura o que é seu, e em cada ato, Senhor, que eu busque a liberdade. Ó Senhor, ouve o clamor dos aflitos em sua mão. Na justiça eu quero andar, com amor e compaixão. Restituição, em ti sou livre, teu amor é meu abrigo. E ao meu próximo eu darei a graça que vem do teu amigo. Não deixarei de ouvir. Na terra em que andei, a misericórdia é meu lar. Não maldirei, mas abençoarei, pois em ti, Senhor, todos são iguais. Ó Senhor, ouve o clamor dos aflitos em eu quero andar, com amor e compaixão. Restituição, em ti sou livre, teu amor é meu abrigo. E ao meu próximo eu darei a graça que vem do teu amigo. E se os meus dias forem de dor, em ti aflitos em sua mão. Na justiça eu quero andar, com amor e compaixão. Restituição, em ti sou livre, teu amor é meu abrigo. E ao meu próximo eu darei a graça que vem do teu amigo. Cada passo vou seguir. Restituição, em ti sou livre. Ó Senhor, eu quero te servir.